guarda pro táxi. Ou o senhor prefere iniciar o táxi e livrar na Quebec, quer guardar? Confirme, pro Alpha Tango. Afirmativo, da presente voo rotatória, reposte na rotatória, o Alpha X-Ray Yankee. Positivo, na rotatória. O Alpha pro November copiou o controle? Positivo, iniciou a redução. Sente, aguardando transferência de comunicações, o Echo do November. 03 para Santa Cruz 240, confirma. Limpo 03, está autorizado para Santa Cruz, nível de voo 240, pela Golf 677 até Vitória, após Whisky 16. Decola lá a cabeceira 10, com curva à direita, subida Dael, Leda e Ilhéus, onde intercepta a Golf 677. O transponder é 5114, controle em 120, decimal 8, cortejo. Autorizado no zero. Bastante travado, obrigado. Eco do November? Não escuta. O Eco do November, curva à esquerda, voando para 330, aguardando transferência junto à torre. Vai seguir o tráfego da Gol, agora 1010. Possibilidade da cabeceira 35 por voo November? Inicialmente, voando para 330, Eco do November, aguardando um cruzamento com tráfego. Eco para o táxi, 140 a bordo, 2:40 de autonomia para alternar Aracaju. 140 a bordo, livre o táxi via pátio 1 no Indy Alpha, no ponto de espera à torre em 120, perdão, 118, 26, tenha um bom dia. Sente, pátio Indy Alpha, 18,6, ponto de espera, bom dia. Objeto 6741 na escuta? 6741 na sua escuta. Confirma a intenção é retornar o portão ou vai para o ponto de espera? Para o ponto de espera. Não compreendi. Prosseguir para o ponto de espera da 10, 6741. Então ingressa Juliette, contorno o pátio principal. Na Índia, chama a torre 1086. Até o ponto de espera web 6741, altímetro 1015 agora. 1015 é o ajuste, ingressa na Juliette. Na Índia, chama a torre 1186, 6741. Rádio 17, chama na, tirando baixo. Pode ser a prova, possível, 777, Lima 00. Lima 0, 777. Ao livrar, 154. Eco do November já avistado, pouso autorizado, pistão no 7, vento 120 graus, 131. November, baixado, travado. Tem condições de gerar uma base pura para 17, o Eco do November? Positivo. Pouso 777, decolagem autorizada no 0, vento 120 graus, 149. Vento autorizado a decolagem com o 777. Quatro táxi via Alfa, reportem os táxi aí, Juliette. Alfa Juliette vai reportar, 754. Vamos reduzir para a mínima, e se não der, paciência, a gente arremete. Paciência, olha só porque o tráfego à frente do senhor é um transporte de enfermo, motivo do 360. Se puder reduzir, agradecemos. Positivo, vamos reduzir aqui. Qualquer coisa, a gente arremete sem problema nenhum. Sim, graças pela cooperação. Passou aí. Pode descer o TAM 3804? 3.000 pés do TAM 3804, ajuste 1015. 3.000 e reduzindo para a mínima 1.015, 7.304. Pede grata. Rotatório, o Alpha X-Ray Yankee. Alpha X-Ray Yankee, efetuam 360 pela sua direita. Aguardando transferência junto à torre. 360 pela direita. Ponto de espera, dono 0, 674. Toma 777, devo lá 241, controle 120, décima 8. 08, obrigado. Boa tarde, Gol 977, contato radar, flotado 340, saída da El. Dael 340, 2804, 2 mil pés, ajuste a 905, livre LS, a ponte estabilizada. 2 mil pés, livre LS, portão estabilizado, está 3204. 4463 da Azul, Recife, 251, 3325, bom voo. 251, 3325, obrigado. Alfa, Fox, Recife, 2685, alternado no 2545, bom voo. Afirmativo, o tráfego já pousou. Alfa, X-Ray Yankee, o destino é Morro de São Paulo? Positivo. Sente, voe na proa inicialmente 290, tem condições de manter referências visuais? 290, mantendo referências visuais. Sente, aguardando voar direto o destino Alfa, X-Ray Yankee. Positivo, 290. TAM 3216, reduza para 1909, eu sigo o tráfego da TAM à sua frente, agora 8 milhas. Está reduzindo, 199, TAM 3216. Controle Salvador, total 9902, taxiente da Papá, cruzando 180 para 150. Boa tarde, total 9902, sem identificação, chegada a Mari, desce até o 050. Até o 050, total 9902. TAM 3216, subvetor, mantenha a proa 020, limite ao localizador, reduzindo até 190 mais. 199, mantenha a proa, limite lock, TAM 3216. Ingressa no 17, reporta nela e pronto. Desça para 2 mil pés, ajuste no 015, correção 3 mil pés, o ajuste no 015, aguardando o último vetor para o localizador. Desça 3 mil pés, aguarda vetor, está 3216. 1777, desça, correção, foi na Brasileira, está presente? Brasileira, 1777. Patrulha, direita no 219. 216, direita para 070. Direita 070 para 3216. Salvador, boa tarde, 1941, levou na foto. 1941, táxi via Alfa Juliette, meia dúzia, o portão. Alfa Juliette com meia dúzia, 1941. Eu não sei o que aconteceu, não. Começando na Bahia, pode eu falar. Torre, 186, bom pouso. 186, obrigado. O estabilizado está 3804. 3804, torre, 186. 186, boa. Então, 3216, 2000 pés, 2015, livre LS, a ponte estabilizada. Ah, 799. Gente, 3216, espera o número 2 na aproximação. Tráfico precede a aeronave da companhia, está agora 5 milhas à frente. Continue a aproximação, informarei a pista livre. Assente no tráfico, 3216. Torre Salvador, 3804, estabilizado. 7741, decolou 4000, controle 1208. 1208, 7741. 3804, continue a aproximação, chama embaixada e travado. Chama lá. Aqui o Quebec Serra, decolou 4000, controle 1208, décima 8. 1208, Serra. pode se manter a proa de Itaparica, o Alfa Juliet? Afirmativo, Alfa X-Ray Yankee. Informo que o voo espacial Tiago na terminal é obrigatório a utilização do transponder, então, seu por gentileza, se for após morte de São Paulo retornar para esta terminal, dê um jeito aí nesse equipamento. Positivo, senhor. Ele estava funcionando agora mesmo. Controle Salvador, Papatango, Kilo Quebec Serra. Kilo Quebec Serra. Mantenha o número PR no corredor ou direto de Serida presente. Vai manter o número PR via corredores, senhor. É. Controle de Salvador, gol 924, cruzando 200 para 170, pode ir. Estou no 0, vento no 20 graus, no 49. Meu repouso no 0, está 3804. 070 na área, gol no 924. Decimal meia dúzia. 777, chame Recife, 125, decimal 1, alterne 13325. 3804? Afirmativo, livre pulso no 0, vento no 20 graus, 132. Ah, obrigado, tá 3804, livre pulso. Chame Recife, Uno 2685, alterne 125, decimal 45. Chamada Recife 2085, 2545, é o trip 5490. Sim, 3204, solo 049, direita 121, décimo 9. Direita 219, bom dia. Quilo Quebec Serra, qual o seu estimado? Inserir? Qual é, senhor? Alfa X-Ray Yankee, controle. Consiga, controle. Qual altitude está mantendo? 1500, certo. O no 1500? Positivo, no 1500. Gente, informo que aí no corredor Caixa Pregos, Veracruz, o pessoal que vem de Morro de São Paulo vem nessa altitude. E o pessoal que vai pra lá vai a mil pés. Sugiro que o senhor desça para mil pés. Atingimos 050, total 9902. 9902, desça para 2000 pés, ajuste no 015, reporte estabilizado LS. Afirmativo para 2000, vai reportar estabilizado, total 9902. Controle, Kilo Quebec Serra, estima pouso na localidade ao 1625. 1625, ciente. No 627, identifique, desça até o nível... Posição, desça para 4000 pés, ajuste no 0, no 5 a chegada é a bomba. Controle, o SNR 72. pode dizer qual é o INS Whisky que está no zero? Vivo, 721. Após ITAP, o senhor pode voar o Serra Vida 366? Serra Vida 366, é possível. Pode descer para 200. 5 mil, né? É, afirmativo. Inicialmente mantenha o 050, desça para o 050. Possível descer o 050, né? 721. Alfa X-Ray Yankee, não é um tráfego conhecido a informar, frequência livre para coordenação. Alfa X-Ray Yankee. Quebec Serra vai prosseguir para a Serivia Litoral? Afirmativo, senhor. Gente, fique atento ao trabalho avançado, mantendo mil pés, para deslocando para Morro de São Paulo, passando através de Veracruz. Serra, dando através do farol da barra, eu tenho autorizado frequência livre? Frequência livre, exatamente. A Serra, até logo. Jet 6721, desça para 2500, pés, ajuste no 0 no 5. 2500 no 0 no 5, 6721. Patrulheta 3566. 566, identifique, desça para o nível 060 na chegada à Mari. 060 na Mari. Controle o gol no 924. O 924, desça e mantenha 050, prossiga. 050, é, podemos manter a proa 058 para evitar uma formação, mas é, 8 milhas com a esquerda na proa, hoje Duna. Duna seria ideal. Está livre de desvio após o término em fora. Contaremos. 586. O altímetro no 095, Olimpo 03. Alfa Juliet, contorno tático, Índia, no ponto de espera, chamará 218,5, Olimpo 03. 35.1, alterna 13325, 6741. Primária 125, decimal 1. 1251. Com sua localizadora total 9902. Chame Torre 118 decimal 6 dúzia, total 9902. 386 dúzia, total 9902. Você? 02 é o portão. Afirmativo, 02. Afinal, com o trem mais travado. 9902. Autorizado no 0, vento 120 graus, 129. Autorizado pouso total 9902. Nove, dois, quatro, desça para 3.000 pés, ajuste no 095, reduza para 1.80 mais. 3.015, 180, obrigado. 7. Continua a aproximação, chama no externo, baixado e travado. Chamará essa coisa. Diga. 500 desvio à esquerda, proa 050. Gente, livre do desvio 356. Pode voar estável 356? Afirmativo. Direto estável 356. Alinha e mantenha o 90. 03, vai alinhar e decolar, pistão 0, vento 120 graus, 12 notas, utilizando na medida do possível, tem um tráfego da WebJet a 2 milhas de célula. Para o PAC 3, quando lá tente sinalizador. Desce para 2.000 pés, autorizado LS e reposto estabilizado. Autorizado estabilizado, gol 9.24. Gente. Externo baixado travado, leve 6.7. Sim, continua a aproximação, vou amarelar a pista livre. Tá bom. 66, desça para 2.000 pés, ajuste de altímetro 0.5, autorizado LS. 10.2015, reporta lá estável. Reduza para 200 mais. 200 mais, bom, 697. Seria? Seguinte, o 54, só ciente do horário, somente a previsão da saída para Campina Grande. Forma sem curso é Quebec, se já estiver pronto a gente paga cópia. Quebec, para cópia. Fono 754, Salvador Campina Grande, autorizado nível 390, decola da 1-0, primeira curva esquerda, perfil da saída Puca Transição Zipa, onde intercepta a rota Upzulu 1-0. 5156 no transponder e o controle 120, 8, Gono 754. Gente, então estamos autorizados o nível 390, Upzulu 1-0, decola da 1-0, com a primeira curva esquerda. Saída é a Puca, Transição Zipa, 5.6 no transponder, vai chamar o controle 120, decimal número 8, na posição de número 8. Confirme o transponder. 5.1, 5.6. Correto, após quando pronto. Ano 924, turno 118, decimal meia dúzia. 18.6, obrigado. Salvador com o 9. 924, muito bom dia, LS 110, baixou então. 924, continua a aproximação. Aguarda para sair. Aguardando o gol no 924. Salvador, boa tarde, Webjet 6721, de Brota, na sua escuta. Webjet 6721, táxi Alfa Juliette 04, ao portão. Alfa Juliette 04. Controle de Salvador, boa tarde, 5240 da Trip, informação Quebec, autorizado até 120 por Recife, na sua escuta. Lista para o 040, para 4010, ajuste 10, 15 chegada a man, Trip 5240. Desce para 4000, ajuste 1015, cumprindo a AMAN 5240. Bruno 80 é suficiente? Afirmo. No 80 então. 01-973. Bruno 697, desça para 2000 pés. Ajuste no 05. 2000, 10, 1, 0, 9, 5, 6, 9, 7. Toma 0, primeira curva esquerda, prefiro sair da Pucajama, Pojama, direto Aracaju. 5155 no transponder, controle 120, décima 8, gol no 806. É o Olímpia 3? Matiu. Sim, Matiu. Confirme, transponder. Correto, repõe quando pronto. Paulo, gol 924, vou na Ciscoteco. Gol 924, táxi via Alfa, repórter antes do táxi Juliette, por gentileza. Alfa, repórter antes da Juliette, gol 924. Verão ILS 3566. 3566, torre 1 no 8, decimal 6 dúzia. 866, obrigado. Torre 3566, vai passar de terra. 3566, pouso autorizado no 0, vento 120 graus, 129. Livre pouso, 3566.